Antônio Salvador, Antônio 317, passando 1500, é colono da Caio. Zero direto, pode valer, senhora? Tá presente, Leda, eu tava trazendo uma vez, obrigado. Boa tarde,